Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Olá. A fazer um percurso pelos 20 e poucos episódios de Classicamente. Entre outras conclusões, tirei a de que em nenhum deles, da chamada música clássica, em nenhum deles há música portuguesa. Esta ausência, ou presença escassa, de compositores portugueses parece-me ser também a norma em concertos públicos. Fica-se até com a impressão de que não há compositores portugueses com música suficientemente digna para ser apresentada, o que é obviamente falso. E queria, na emissão de hoje do nosso podcast, apresentar uma pequena obra musical que prova essa falsidade. É um concerto para cravo de Carlos Seixas, o cravista e compositor coimbrão, que escreveu também a música que tem estado em fundo. O seu concerto em Lá Maior para cravo e orquestra não é o que nos tem servido de fundo musical, mas lá iremos daqui a pouco. Carlos Seixas viveu 38 breves anos na primeira metade do século XVIII, durante o reinado de Dom João V. Além de outros gostos menos nobres, é costume destacar o gosto deste monarca pelas artes, também pela música. No final do ano de 1719, o famoso compositor italiano Domenico Scarlatti veio para a corte portuguesa a fim de ensinar a filha mais velha do rei. Conta-se que Carlos Seixas foi apresentado a Scarlatti na ideia de que este poderia dar umas lições frutuosas ao compositor português. Seixas terá tocado uma peça para o napolitano, levando este a comentar imediatamente: Vossa Mercê é que me pode dar lições. O maestro Vitorino de Almeida põe a hipótese de esse ter sido mais um simpático comentário de cortesia. Contudo, acrescenta o maestro, a verdade é que Carlos Seixas, a avaliar pelo conteúdo das suas sonatas e tocatas, misto de mestria e de uma quase ingenuidade, deveria impressionar muito sinceramente um homem com os conhecimentos e a sensibilidade de Scarlatti. A linguagem de Seixas era nova, puríssima, encantadora. O concerto para cravo e orquestra, cuja audição anunciei, é uma verdadeira pérola da música concertante para cravo, um dos primeiros exemplares deste género em toda a Europa. Uma obra sem desenvolvimentos temáticos, de pequenas dimensões. Infelizmente, digo eu. É esse o único defeito, bom, defeito entre aspas, que lhe encontro. Acaba-se de ouvir e apetece ouvir mais. Este concerto tem 3 andamentos. O primeiro é um allegro rítmico e vigoroso. Um allegro é um andamento rápido, como é normalmente o primeiro andamento de sonatas, sinfonias ou obras semelhantes com vários andamentos. A orquestra expõe o tema do primeiro andamento. Dez compassos depois, entra o solista que pega no tema, ornamenta-o um pouco. De um modo simplista, um concerto é uma peça para um ou mais instrumentos solistas e orquestra. No caso presente, para cravo e orquestra. Derivado, provavelmente, do latim concertare, concerto tanto pode significar discutir, combater, competir, como trabalhar em conjunto, dialogar. Estes dois conceitos opostos, a concorrência e a colaboração, informaram o género concertante desde os seus primeiros tempos, ainda que a ênfase tenha sido colocada ora num, ora noutro, conforme as épocas. O segundo andamento é um breve adágio, tranquilo e nostálgico. Um adágio é um andamento lento, a contrastar com a rapidez do primeiro. O segundo andamento cria a ligação para o terceiro, novamente um allegro. Este andamento final tem caráter de giga. A giga é uma dança de origem inglesa. Estilizada como música puramente instrumental a partir do século XVII, tornou-se parte integrante das suítes de danças do período barroco. A sua inclusão neste concerto é, portanto, algo invulgar. Esta giga constrói-se com troços alternados de orquestra e cravo que terminam a tocar em conjunto. Ouçamos toda a obra seguida, com os andamentos separados por breve intervalo. Thank you. Thank you.